A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu quero saber quem não se lembra de uma histeria feminina ali, causada por jovens latinos desprovidos de testosterona, com aquelas calças legs coloridas enfiadas ali no rego e algumas faixinhas na cabeça à la Olivia Newton-John. E esses Olivia rapazes, Newton-John ditou a moda das boybands, é verdade. Foi. E esses rapazes rebolavam ali como chacretes, com os seus rostinhos sem acne, né? Todos lisinhos. E isso enlouquecia aquelas garotas e também alguns garotos, por que não? No meu caso, o que causava era uma fúria, né? Não só a mim, mas como muitos outros moleques. Todos nós que honrávamos ali o que a gente tinha no meio das pernas, a gente odiava aquela maluquice ali que aconteceu há 20 e poucos anos passados. Foi o surgimento daquele grupo porto-riquenho, o Menudo, Walter Rezende. Mas não é do Menudo que eu quero falar, porque com certeza o Menudo gerou muita controvérsia ali na relação de meninos contra meninas, né? Porque a gente ficava ali, né? Banda de gay, o quê? E as meninas achavam eles lindos e tudo mais. Mas não é sobre o Menudo, e sim das boy bands brasileiras que surgiram no pós-Menudo ali. E um dos grandes responsáveis por tudo isso foi ninguém mais, ninguém menos que o Augusto Liberato, o Gugu. Porque ele ali com a sua produtora, a Promoarte, ele tentou criar vários clones do Menudo no Brasil, né? Então o que ele fazia? Ele pescava ali alguns rapazes bonitinhos, né? Que na verdade não precisavam tocar nenhum instrumento de fato, mas eles conseguiam umedecer as calcinhas das meninas, que era ali o grande intuito, e transformar tudo isso em grana, obviamente. Então, o Walter Rezende, eu queria que você me falasse aí as suas impressões e se você se relembra desse dark side da música brasileira ali dos anos 80, e que eu queria saber de que lado você estava daquela coisa toda. Bom, Alexandre, como diria o nosso Raul Seixas, ei, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Não tinha uma música verdade, assim. Realmente, os anos 80 foram uma loucura total. Obviamente, Alexandre, que as mais aclamadas boy bands foram o Dominó, né? Com hits como Companheiro. Companheiro. Exatamente. Ela não gosta de mim. Mas ela não gosta de mim. Vive me dizendo. Mas não. Essa não é do. Tinha uma outra boy band também. Polegar? Não é. Eu nunca sei quem é Polegar, quem pra é Dominó. É difícil também. Eu acho que o Polegar era o que tocava. Tocava não, Walter, eles não tocavam. Eles fingiam que tocavam. Eles tinham instrumentos, uma banda com instrumento e outra sem, né? Dois instrumentos dos anos 80 que eu odeio com todas as forças. Um, saxofone. É verdade, todo mundo tinha saxofone. Saxofone, cara, o Kennedy, cara, que ódio eu tinha daquele filho da puta, cara. Puta que pariu. Aquele narigudo do Kid de Abelha também. Outro cara que eu nutria um ódio, cara. E outro instrumento que eu detestava é aquele teclado guitarra. O teclado que o cara tocava ali no colo, né, cara? Não, no colo em pé. Verdade. Tinha um bracinho de guitarra. Que cara, que coisa asquerosa. O Polegar, realmente tem razão. O Polegar tinha um desses. Eu acho que eles dublavam, né? Total. O Polegar tinha aquela Dá Pra Mim, né? Dá pra mim. É verdade. Ando falando sozinho. Mas o Polegar não acho que não fez tanto sucesso quanto o Dominó. Esses caras, Alexandre, fizeram as mocinhas ignorarem ainda mais garotos feios como nós. É verdade. Né? Mas o Gugu insistiu em outras boy bands também, né? Havia uma chamada Comando. Lembra do Comando? Lembro. Outra era chamada de Twister. Esse Twister aí, acho que um dos caras, ele saiu dessa banda Comando, alguma coisa assim, mas eu não lembro. E montou o Twister. Isso, exatamente. O Twister é da dissidência do... Você lembra, Alexandre, uma boy band chamada Bombom? Tem muita gente que não pode não saber o que é boy band. Boy bands são aquelas bandas inventadas, geralmente por produtores, né? É. Bandas de laboratório, bandas inventadas. O próprio inventadas, nome já diz, né? Banda de garotos bonitinhos ali e tal. Com exatamente. A música não interessa, como já diria algumas outras músicas, inclusive. Você falou do Bombom, obviamente, um dos maiores hits do cancioneiro popular oitentista. Vamos à La Playa. Vamos. Bronzear é o jogo. Logo de manhã, todo esse fogo. E essa era uma boy band mesmo, eram uns moleques bem novinhos e tal, assim. E a gente tava falando do Comando, eu acabei de lembrar qual era o nome do cara que saiu do Comando e montou uma outra banda chamada Twister, que era um tal de Sander. Por que eu sei o nome desse cara? Que eu lembro que ele foi preso. Com você. Não, não, não. Foi, mas ele preso, foi preso com você. Não, é pior que eu. Ele foi preso traficando cocaína no centro de São Paulo. E voltando a boys bands, o Rafael Willian, que era do Polegar, né? Esse cara montou uma clínica. É, mas antes ele teve problemas também, teve, né? Com coisas do gênero. Coisas e tal. Do capeta. Ou seja, essas drogas de boy bands têm muito a ver com outro tipo de drogas e tal. Mas não era só o Gugu que tentava criar essas boy bands. A dupla que todo mundo conhece muito bem, Michael Sullivan e Paulo Massadas, que faziam as maiorias das músicas da Xuxa e também dos Paquitos, os Paquitos que eram também uma espécie de boy band, né? E depois um dos Paquitos saiu e entraram numa banda chamada 6L6, uma boy band também, criada pelo Michael Sullivan e pelo Paulo Massadas. Nessa época a coisa já tava meio desandada, não precisava mais ser só bonitinho, bota qualquer feinho, dá uma maquiada e bota pra tocar. Agora, essa banda, no caso, 6L6, era uma boy band clássica, sem instrumentos musicais. Você sabe o que é um 6L6, Walter Rezende, ou não? Menor ideia. Era uma válvula que dava potência para os amplificadores de guitarra ali nos anos 70. É mesmo. Ou seja, um nome excelente. Um nome excelente. Agora, porque uma banda que sequer instrumentos tinha um nome tão bacana assim, de algo verdade. Que potencializava um instrumento musical. Havia no Brasil, Alexandre, vou falar um nome aí que você vai enlouquecer. A banda Ciclone. Lembro. Eu não vou enlouquecer, mas... Eu achei que se fosse dar um grito histérico com as mãos na cabeça. Mas, cara, se a gente conseguir colocar, se o Klaus Rebeck conseguir colocar agora, no Canal Viva tá passando o Chacrinha direto. E esses dias... Klaus Rebeck, vem aí. Passou o Ciclone no Chacrinha. Rebeck achou. Sobe aí. O Chacrinha vai trazer para vocês em estéreo, voleibol, realmente... O melhor grupo do Brasil. Vamos receber o grupo Ciclone. Música, Alexandre, do LP da novela A Gata Comeu. A gata comeu, aparecia... Cristiane Torlone, que eu já vi pelada, eu já vi com esses não. Olhos... Ah, para, mas viu aonde? Numa peça de teatro. É mesmo? Do Zé Celso Martinez. Imagina, se a peça do Zé Celso Martinez, imagina a putaria que ela se envolveu. Cristiane Torlone acabou com a minha saúde na adolescência, digo isso. Eu lembro que nessa novela... Tem uma ler no braço, é isso? Tudo. Uma lesão por esforço repetitivo. Tudo, pulmões atrofiados, tudo. Eu lembro que ela... Porque nessa novela ela ficou ilhada. No Léo Maia. E uma galera. E ela usava biquíni Asa Delta. Biquíni Asa Delta, cara. Eu era enlouquecido. Mas você lembra também de um maiô que o decote ia até o umbigo? Era ótimo. O Alexandre, o ouvinte Milton Veloso ouviu dizer que um dos integrantes do Ciclone é dono de uma borracharia em Nova Iguaçu. Olha só. O cara de boy band virou borracheiro. Será que enquanto ele pega o pneu e enfia dentro daquela banheira velha pra ver onde tá o vazamento, pra ver onde tá o furo, a câmara de ar, ele fica cantando a música? Eu sempre me pergunto que fim levaram esses grandes artistas nacionais e tal. Nosso querido ouvinte Romeu Sturginski, ele mandou um e-mail pelo falecom@agente86.com.br. Abre aspas no e-mail do Romeu. Lembram que o Rafael Willian do Polegar foi preso ao roubar um passe em um ponto de ônibus? Lembra disso? Passe? Ele foi pego em condições precárias mesmo, eu lembro disso, cara. Assim, tinha roubado um real de uma moça e um passe e tal. Que ocasião ele engoliu canetas? Foi depois dessa prisão aí, né? Por que ele engoliu canetas? Você consegue me explicar? Não. Não tenho a menor ideia. Eu imagino você chegando pra ele, você tem uma caneta pra me emprestar? E... Então, dando sequência no e-mail do Romeu, ele falou assim: nesse dia na delegacia que ele foi levado, meu pai estava lá fazendo um BO de furto do carro dele. De lá ele ligou pra casa falando que esse comedor de pilhas estava no pátio do DP ao lado dele. Ele contou a história pra minha mãe e minha mãe, obviamente, contou a história pra minha irmã. E foi ela queria ir lá pra ver o cara. Exatamente, cara. Ela falou assim: minha mãe pegou o carro e levou minha irmã até o DP onde meu pai estava, com um disco do polegar embaixo do braço. Minha irmã queria um autógrafo do Rafael. Ao chegar lá, minha mãe tomou uma enrabada do policial. Ele disse que por conta de meninas malucas como ela, é que esse infeliz estava naquela merda. E ele falou assim: essas meninas têm que começar a caçar homem de verdade. E você lembra que ele namorava com a Juma Maruá, né? Esse moleque que era a Cristiana Oliveira, que era a mulher mais idolatrada do país naquela época. Era, né? Pagava peitoca na novela, era ótimo. E ela namorava muita, com... outra causadora de anemias. A nossa fanpage lá no Facebook está lá. É só você dar um curtir. Os ouvintes vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Desse jeito dá pra vocês mandarem histórias, né? Sim. Se vocês tiverem coragem de contar seus vexames, fale com @agenteem86.com.br. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem mandou a dica desse episódio, as boy bands, na verdade outras pessoas também mandaram, mas a Natália Aragão mandou também. Não sei porquê, mas ela tá sendo privilegiada aqui. Dane-se o resto dela também. Eu gosto do sobrenome dela. Aragão, será que é parente do Renato? Tomara que sim. Abre aspas pro e-mail da Natália. Na minha família tem uma história muito mal contada. Uma tia minha dizia ter engravidado do Raul Seixas. Imagino em que ocasião. Mas será que foi no Festival de Águas Claras? Ela fumou uma charuleta do tamanho de um Pão Seven Boys. Mas será que foi na época que o Raul tinha uma banda e era um boy band, que era o Raulzitos Panteras? A Natália conta que a tia dela falava que tinha engravidado o Raul Seixas dentro do camarim de um dos shows. Será que o Paulo Coelho participou ali? Porém, ela perdeu a criança com poucas semanas de gestação. Uma pena, né? Uma pena. Mas um outro tio, irmão dela, descobriu que ela inventou essa história, opa, só para o meu avô, que era fã do Raul, não espancá-la tanto. Mas, ela ficou grávida. Inventou que ela... do Raul Seixas. Pai, tô grávida do maluco, beleza. Ah, o neto do... A minha mãe, que é muito católica, eu imagino a minha sobrinha chegando pra ela falando que tá grávida do Padre Marcelo. Pra ver se isso alivia. O avô da Natália ficou até orgulhoso aí com essa história. Mas que, na verdade, ela havia engravidado era de um integrante da boy band Ciclone. Será que foi o Borracheiro? Eu acho que não, porque como ele tinha tanta proximidade com Borracha, ele teria usado uma camisinha. Talvez ela tivesse furada e ele sentiu que a missão dele fosse tapar os furos. É verdade, faz sentido, cabe um estudo. Ô Walter, obviamente todas essas boy bands, essas boy bands surgiram todas, obviamente, num pós-menudo, né? O Menudo, eu me lembro muito bem de uma história agora que eu vou contar pra vocês, de uma despedida de um dos Menudos, que foi o Rick Melendez. Ele se despediu em 1984 do Menudo, porque no Menudo é assim, né? Chegava numa idade adulta, você tinha que caçar seu rumo e entraria outro no seu lugar. E foi quando entrou o Rick, que depois virou o Rick Martin, e que hoje a gente sabe que é o rapaz que saiu do armário lá e tal. Eu me lembro dessa despedida, que foi em 1984, portanto eu tinha 9 anos, E nesse dia eu achei que eu ia acabar me dando bem ali por conta da despedida dos Menudos. Eu tinha 9 e a minha prima tinha 13. Eu não vou falar o nome dela agora, mas é a única prima que eu tenho com 4 anos além de mim. E ela ali em casa, e a despedida do Rick passou no Viva Noite do Gugu. E a minha prima queria assistir, e só ficamos eu e ela na sala assistindo ali aquela despedida. E teve toda uma comoção na despedida do Rick, muitos países no mundo, eles faziam aquela coisa piegas. Houve uma comoção na despedida do cara, uma boy band? Deu uma youtubada, aí você vai caçar. Aquela coisa que você conhece tão bem, que a mídia consegue manipular as pessoas. E a minha prima começou a chorar. Sabe, começou a chorar assim, também comovida por tudo aquilo, e ela deitou no meu ombro, e naquela hora me deu um twin. Comeu a prima. Eu peguei e falei, eu vou me dar bem, não acredito, e eu fui sentindo, eu juro pela sua alma que isso aconteceu, e eu ali, eu tive uma ereção, cara. O Rick Melendez, que é o que tava saindo. E a minha prima ali, ela chorando, e ela triste com a despedida. Sim, você e tava ela... quase chorando, mas por uma outra Exatamente. Região. Exatamente. E daí ela deitou no meu peito, assim, eu falei, meu Deus, aí você começa a se contrair, o que vai acontecer? Você ficou com o mamilo enrijecido? Fiquei. E ela daí deitou na minha barriga, e ali, e a hora que ela tocou a blowjob. A hora que ela tocou a orelha... No meu amendoim, em posição de ataque, ela virou e falou assim, você tá louco, moleque? Eu que ali com 9 anos nem meu primeiro beijo tinha dado, achando que ia ter a minha primeira relação sexual, foi pras cucuias, só fui tê-la de verdade uns 10 anos depois. Canta a música do Rick aí. Rick, Rick, Rick, Rick.